a identidade pra entrar em boates, poder comprar em bares. Você sempre me ouve, sempre faço tu acreditar que essa vai ser a melhor noite, que vai ser a última noite que ela vai te dar hoje. Se perder essa festa vai ficar mal, mesmo amanhã, semana que vem, tendo outro igual. Aquela voz que te leva pro bar após o trabalho, mesmo tô cansado pra caralho, no bolso nem um centavo, às vezes até gripado. Ei, só pra ir naquele rolê ruim que tá hypado. Sua voz que fez você trair sua ex-mina e fala que era a última vez, até aparecer duas, três minas. Sem poder dar os passos, campo minado, olha quantas minas. Não vai embora agora, fazer o que em casa? Ninguém te ama mais que a madrugada. E se o cartão estoura, aproveita enquanto passa. Juro, não vai morrer, essa é a última cerveja. Não vai embora agora, fazer o que em casa? Ninguém te ama mais que a madrugada. E se o cartão estoura, aproveita enquanto passa. Juro, não vai morrer, essa é a última cerveja. Hoje é segunda, o dia não interessa. RJ, pista salgada, mas tem rolê na pedra. Nesse clima quente que a gente gela, tu é religioso, então depois nova capela. Nos chimenes, uma mina igual Mariana. Debaixo dos arca preta, me agita igual flecha. Ih, já tá clareando, nem o bar tá fechando, bebê. Mas a gente fecha. Tá com a garrafa, tá com a cadeira. Cai na porrada, desconto na cara, puxa na carteira. Ignorou o pardal, afinal. Ela disse que tá pilada e o marido na hora extra. Não vai embora agora, fazer o que em casa? Ninguém te ama mais que a madrugada. E se o cartão estoura, aproveita enquanto passa. Juro, não vai morrer, essa é a última cerveja. Vem, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu sou a desculpa que a sua mente dá pra realizar suas vontades, seus desejos e o prazer que você sente de chegar em casa mais tarde. Viva minha responsabilidade que faz eu ser quem sou e as pessoas me amarem. Por eu pagar rodadas, por eu amar noitadas e amanhecer em motel sujo com as roupas amarrotadas. Eu sei que a ressaca vem igual treina minha mente. Lotado de arrependimentos, eu nunca entendo. Mas é verdade, chega a noite eu fico bem. Desde o furdunço operou mais um milagre.